Só pode falar de vida quem vive. Só pode falar de sofrimento quem sofre. Só pode falar de amor quem ama. Só pode falar de flow quem desenvolve. Só pode falar de vida quem vive. Só pode falar de sofrimento quem sofre. Só pode falar de amor quem ama. Só pode falar de flow quem desenvolve. Chapa, que se sou pra calar. Dizer pro mal que eu não vou desandar. Se no mundão tem piqueira, desce a bica pra lá. Dinheiro passa a mamão até os homens chegar. Se as mina vem, os irmãos vão colar. Se a ideia é firmeza, elas não vão embaçar. Mulher inteligente sabe se valorizar. E não importa o ritmo pro corpo dançar. E se o demônio usa saia, valorize sua mina. Sexo é bom, mas sem sentido contamina. Na mente vadia que estraga a família. Uma coisa é prazer, outra coisa é orgia. E barriga verde abraça que essas tetê não posso. Dorme pensando que é Tupac notório. E eu me pergunto se posso. Eu quero ver esse garanhão sem carro, sem moto. E a caceta, eu tô dizendo emoção pro rap. E o rap fortalecendo, dinheiro pros irmão Joe. Esse é o plano, que um galão de água já tá custando é 3 conto. Só pode falar de vida quem vive. Só pode falar de sofrimento quem sofre. Só pode falar de amor quem ama. Só pode falar de flow quem desenvolve. Só pode falar de vida quem vive. Só pode falar de sofrimento quem sofre. Só pode falar de amor quem ama. Só pode falar de flow quem desenvolve. Lá em casa mamãe não desafina. Se a pontuação for baixa, o vídeo que já desliga. Muita treta quem esnoba mãezinha. Pois quando falta da condução, só ela que trinca. Agrada a coroa e deixa ela tonta. Buquê de flor pra demonstrar importância. Dignidade no homem é algo que não se compra. Cabeça erguida na sua, rimador da esperança. Alucinado de quê? Se o rap é que manda. Carta pra quem tanto aguarda a bonança. O negro ensinou pro europeu que é dança. Melhor uma pista que uma noia metonha. Zona sul, caramba, talentos que não desistem. Amor pela música nos caminhos que trilhem. Sucesso é ter saúde e respeito onde pisem. O Slim fez o beat e o crioulo se organiza. De barriga vazia, manter a postura. Se o negócio tá osso e a vida anda dura. Só pode falar de vida quem vive. Só pode falar de sofrimento quem sofre. Só pode falar de amor quem ama. Só pode falar de flow quem desenvolve. Só pode falar de vida quem vive. Só pode falar de sofrimento quem sofre. Só pode falar de amor quem ama. Só pode falar de flow quem desenvolve. Além.